Seção 11. De Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Lido por Maria White. Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida. A Caolha, a Eva Canel. A Caolha era uma mulher magra, alta, macilenta, peito fundo, busto arqueado, braços compridos, delgados, largos nos cotovelos, grossos nos pulsos. Mãos grandes, ossudas, estragadas pelo reumatismo e pelo trabalho. Unhas grossas, chatas e cinzentas. Cabelo crespo, de uma cor indecisa entre o branco sujo e o loiro grisalho. Desses cabelos, cujo contato parece dever ser áspero e espinhento. Boca descaída, numa expressão de desprezo. Pescoço longo, engelhado, como o pescoço dos urubus. Dentes falhos e cariados. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos. Não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Haviam-lhe extraído o olho esquerdo. A pálpebra descera mirrada, deixando contudo, junto ao lacrimal, uma fístula continuamente porejante. Era essa pinta amarela sobre o fundo denegrido da olheira. Era essa destilação incessante de pus que a tornava repulsiva aos olhos de toda a gente. Morava numa casa pequena, paga pelo filho único, operário numa oficina de alfaiate. Ela lavava roupa para os hospitais e dava conta de todo o serviço da casa, inclusive cozinha. O filho, enquanto era pequeno, comia os pobres jantares feitos por ela, às vezes até no mesmo prato. A proporção que ia crescendo ia-se-lhe, a pouco e pouco, manifestando na fisionomia a repugnância por essa comida. Até que um dia, tendo já um ordenadozinho, declarou à mãe que, por conveniência do negócio, passava a comer fora. Ela fingiu não perceber a verdade e resignou-se. Daquele filho vinha todo o bem e todo o mal. Que lhe importava o desprezo dos outros? Se o seu filho adorado lhe apagasse com um beijo todas as amarguras da existência. Um beijo dele era melhor que um dia de sol. Era a suprema carícia para o seu triste coração de mãe. Mas os beijos foram escasseando também com o crescimento do Antonico. Em criança, ele apertava-a nos bracinhos e enchia-lhe a cara de beijos. Depois passou a beijá-la só na face direita, aquela onde não havia vestígios da doença. Agora, limitava-se a beijar-lhe a mão. Ela compreendia tudo e calava-se. O filho não sofria menos. Quando em criança entrou para a escola pública da freguesia, começaram logo os colegas que o viam ir e vir com a mãe a chamá-lo o filho da Caolha. Aquilo exasperava-o. Respondia sempre, eu tenho nome. Os outros riam-se e chacoteavam-no. Ele queixava-se aos mestres. Os mestres ralhavam com os discípulos. Chegavam mesmo a castigá-los. Mas a alcunha pegou. Já não era só na escola que o chamavam assim. Na rua, muitas vezes, ele ouvia de uma ou de outra janela dizerem, olha o filho da Caolha, lá vai o filho da Caolha, lá vem o filho da Caolha. Eram as irmãs dos colegas, meninas novas, inocentes, e que, industriadas pelos irmãos, feriam o coração do pobre Antonico, cada vez que o viam passar. As quitandeiras, onde iam comprar as goiabas ou as bananas para o lanche, aprenderam depressa a denominá-lo como os outros. E muitas vezes, afastando os pequenos que se aglomeravam ao redor delas, diziam estendendo uma mão cheia de araçás, com piedade e simpatia, tá aí, Isso é para o filho da caolha. O Antonico preferia não receber o presente, a ouvi-lo acompanhar de tais palavras. Tanto mais que os outros, com inveja, rompiam a gritar, cantando em coro, num estribilho já combinado. Filho da caolha! Filho da caolha! O Antonico pediu à mãe que o não fosse buscar à escola. E muito vermelho, contou-lhe a causa. Sempre que a viam aparecer à porta do colégio, os colegas murmuravam injúrias, piscavam os olhos para o Antonico e faziam caretas de náuseas. A caolha suspirou e nunca mais foi buscar o filho. Aos 11 anos, o Antonico pediu para sair da escola. Levava a brigar com os condiscípulos que o intrigavam e malqueriam. Pediu para entrar para uma oficina de marceneiro. Mas na oficina de marceneiro aprenderam depressa a chamá-lo o filho da caolha e a humilhá-lo, como no colégio. Além de tudo, o serviço era pesado e ele começou a ter vertigens e desmaios. Arranjou então um lugar de caixeiro de venda. Os seus ex-colegas agrupavam-se à porta, insultando-o, e o vendeiro achou prudente mandar o caixeiro embora. Tanto mais que a rapaziada ia-lhe dando cabo do feijão e do arroz, expostos à porta, nos sacos abertos. Era uma contínua saraivada de cereais sobre o pobre Antonico. Depois disso, passou um tempo em casa, ocioso, magro, amarelo, deitado pelos cantos, dormindo às moscas, sempre zangado e sempre bocejante. Evitava sair de dia e nunca, mas nunca acompanhava a mãe. Esta poupava-o. Tinha medo que o rapaz, num dos desmaios, lhe morresse nos braços. E por isso nem sequer o repreendia. Aos 16 anos, vendo-o mais forte, pediu e obteve-lhe, a caolha, um lugar numa oficina de alfaiate. A infeliz mulher contou ao mestre toda a história do filho e suplicou-lhe que não deixasse os aprendizes humilhá-lo, que os fizesse terem caridade. Antonico encontrou na oficina uma certa reserva e silêncio da parte dos companheiros. Quando o mestre dizia "Senhor Antonico", ele percebia um riso mal oculto nos lábios dos oficiais. Mas a pouco e pouco, essa suspeita ou esse sorriso se foi desvanecendo, até que principiou a sentir-se bem ali. Decorreram alguns anos e chegou a vez de Antonico se apaixonar. Até aí, numa ou noutra pretensão de namoro que ele tivera, encontrara sempre uma resistência que o desanimava e que o fazia retroceder sem grandes mágoas. Agora, porém, a coisa era diversa. Ele amava, amava como um louco, a linda moreninha da esquina fronteira. Uma rapariguinha adorável, de olhos negros como veludo e boca fresca como um botão de rosa. O Antonico voltou a ser assíduo em casa e expandia-se mais carinhosamente com a mãe. Um dia, em que viu os olhos da morena fixarem os seus, entrou como um louco no quarto da caolha e beijou-a mesmo na face esquerda, num transbordamento de esquecida ternura. Aquele beijo foi para a infeliz uma inundação de júbilo. Tornava a encontrar o seu querido filho. Pôs-se a cantar toda a tarde. E nessa noite, ao adormecer, dizia consigo: "Sou muito feliz. O meu filho é um anjo." Entretanto, o Antonico escrevia num papel fino a sua declaração de amor à vizinha. No dia seguinte, mandou-lhe cedo a carta. A resposta fez-se esperar. Durante muitos dias, o Antonico perdia-se em amargas conjecturas. Ao princípio pensava: "É o pudor." Depois começou a desconfiar de outra causa. Por fim, recebeu uma carta em que a bela moreninha confessava consentir em ser sua mulher, se ele se separasse completamente da mãe. Vinham explicações confusas, mal alinhavadas. Lembrava a mudança de bairro. Ele ali era muito conhecido por filho da caolha e bem compreendia que ela não se poderia sujeitar a ser alcunhada em breve de nora da caolha, ou coisa semelhante. O Antonico chorou. Não podia crer que a sua casta e gentil moreninha tivesse pensamentos tão práticos. Depois o seu rancor voltou-se para a mãe. Ela era a causadora de toda a sua desgraça. Aquela mulher perturbara a sua infância, quebrava-lhe todas as carreiras. E agora, o seu mais brilhante sonho de futuro sumia-se diante dela. Lamentava-se por ter nascido de mulher tão feia e resolveu procurar meio de separar-se dela. Considerar-se-ia humilhado, continuando sob o mesmo teto. Havia de protegê-la de longe, vindo de vez em quando vê-la, à noite, furtivamente. Salvava, assim, a responsabilidade do protetor e, ao mesmo tempo, consagraria à sua amada a felicidade que lhe devia em troca do seu consentimento e amor. Passou um dia terrível. À noite, voltando para casa, levava o seu projeto e a sua decisão de o expor à mãe. A velha, agachada à porta do quintal, lavava umas panelas com um trapo engordurado. O Antonico pensou: a dizer a verdade, eu havia de sujeitar minha mulher a viver em companhia de uma tal criatura? Estas últimas palavras foram arrastadas pelo seu espírito com verdadeira dor. A caolha levantou para ele o rosto e o Antonico, vendo-lhe o pus na face, disse: limpe a cara, mãe. Ela sumiu a cabeça no avental. Ele continuou: afinal, nunca me explicou bem a que é devido esse defeito. Foi uma doença, respondeu sufocadamente a mãe. É melhor não lembrar isso. É sempre a sua resposta. É melhor não lembrar isso. Por quê? Porque não vale a pena. Nada se remedeia. Bem, agora escute. Trago-lhe uma novidade. O patrão exige que eu vá dormir na vizinhança da loja. Já aluguei um quarto. A senhora fica aqui. E eu virei todos os dias saber da sua saúde ou se tem necessidade de alguma coisa. É por força maior. Não temos remédio, senão sujeitar-nos. Ele, magrinho, curvado pelo hábito de costurar sobre os joelhos, delgado e amarelo como todos os rapazes, criados à sombra das oficinas, onde o trabalho começa cedo e o serão acaba tarde, tinha lançado naquelas palavras toda a sua energia e espreitava agora a mãe com um olho desconfiado e medroso. A caolha levantou-se e, fixando o filho com uma expressão terrível, respondeu com doloroso desdém: embusteiro! O que você tem é vergonha de ser meu filho. Saia, que eu também já sinto vergonha de ser mãe de semelhante ingrato! O rapaz saiu cabisbaixo, humilde, surpreso da atitude que assumira a mãe, até então sempre paciente e cordata, com medo, maquinalmente, obedecendo à ordem que tão feroz e imperativamente lhe dera a caolha. Ela acompanhou-o, fechou com estrondo a porta e, vendo-se só, encostou-se cambaleante à parede do corredor e desabafou em soluços. O Antonico passou uma tarde e uma noite de angústia. Na manhã seguinte, o seu primeiro desejo foi voltar à casa, mas não teve coragem. Via o rosto colérico da mãe, faces contraídas, lábios adelgaçados pelo ódio, narinas dilatadas, o olho direito saliente a penetrar-lhe até o fundo do coração, o olho esquerdo arrepanhado, murcho e sujo de pus. Via a sua atitude altiva, o seu dedo ossudo de falanges salientes apontando-lhe com energia a porta da rua. Sentia-lhe ainda o som cavernoso da voz e o grande fôlego que ela tomara para dizer as verdadeiras e amargas palavras que lhe atirara ao rosto. Via toda a cena da véspera e não se animava a arrostar com o perigo de outra semelhante. Providencialmente, lembrou-se da madrinha, única amiga da caolha, mas que, entretanto, raramente a procurava. Foi pedir-lhe que interviesse e contou-lhe, sinceramente, tudo o que houvera. A madrinha escutou-o comovida. Depois disse: eu previa isso mesmo. Quando aconselhava a tua mãe a que te dissesse a verdade inteira, ela não quis. Aí está. Que verdade, madrinha. Hei de dizer-te, perto dela. Anda, vamos lá. Encontraram a Caolha a tirar umas nóduas do fraque do filho. Queria mandar-lhe a roupa limpinha. A infeliz arrependera-se das palavras que dissera e tinha passado toda a noite à janela, esperando que o Antonico voltasse ou passasse apenas. Via-o por vir negro e vazio e já se queixava de si. Quando a amiga e o filho entraram, ela ficou imóvel. A surpresa e a alegria amarraram-lhe toda a ação. A madrinha do Antonico começou logo. O teu rapaz foi suplicar-me que te viesse pedir perdão pelo que houve aqui ontem. E eu aproveito a ocasião para, à tua vista, contar-lhe o que já deverias ter-lhe dito. Cala-te! Murmurou com voz apagada a Caolha. Não me calo, tal. Essa pieguice é que te tem prejudicado. Olha, rapaz, quem cegou a tua mãe foste tu. O afilhado tornou-se lívido e ela concluiu. Ah, não tiveste culpa. Eras muito pequeno quando um dia, ao almoço, levantaste na mãozinha um garfo. Ela estava distraída e antes que eu pudesse evitar a catástrofe, tu enterraste-lhe pelo olho esquerdo. Ainda tenho no ouvido o grito de dor que ela deu. O Antonico caiu pesadamente de bruços, com um desmaio. A mãe acercou-se rapidamente dele. Murmurou trêmula. Pobre filho! Vês? Era por isto que eu não lhe queria dizer nada. Fim da sessão 11.